Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje TV na nossa infância. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Hoje a cobra vai fumar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu tinha medo do professor Tibúrcio. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu nunca decorei a ordem dos X-Men Evolution. E hoje eu tô aqui com o Anderson. Van Damme de barraca armada, domingo à tarde, na hora do almoço, é muito traumatizante. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar um pouquinho da TV na nossa infância. Isso é, aqueles programas que a gente assistia quando éramos pequenos, estávamos aprendendo sobre a vida, sobre o mundo, e a TV brasileira foi uma fonte de inspiração para nós. Tanto com seus programas infantis, quanto com os programas que não eram pro nosso público, mas a gente assistia escondido do mesmo jeito. Escondido ou não, né? Às vezes a TV, principalmente ali nos anos 90, que é basicamente o que a gente assistiu na nossa infância, não tinha muito essa de esconder as coisas. A gente já fez um programa nostálgico e falando dos desenhos da nossa infância. Saiu em outubro do ano passado, no mês das crianças, e mais uma vez vamos fazer agora sobre a nossa infância, mas dos programas de televisão que a gente acompanhou naquela época, certo? Certo. Pra não ficar tão bagunçado como era a TV nos anos 90, a gente vai dividir mais ou menos ali em programas infantis, de fato, e programas que a gente assistia que não eram infantis, né? Não eram público-alvo a criança. Mas quem quer começar trazendo um programa? Na nossa infância, nostálgico assim, acho que um dos primeiros que vem à mente é Rá-Tim-Bum, cara. Aquele programa era foda pra caralho, mano. Ele era muito bonito, era muito bem feito. De fato, era um programa que existia para poder ensinar, trazer coisas para criança, né? E eu tava revendo algumas coisas. Cara, aquele programa é uma obra de arte, tem muita coisa muito bonita e muito bem feita, que era feito para atrair nossa atenção mesmo. Era muito foda aquele programa. O Rá-Tim-Bum é um programa muito bem construído. Eu sei que ele ganhou na época, que ele passou na TV Cultura, né? Grande TV Cultura, e que tem vários programas que a gente pode comentar que com certeza marcaram a nossa infância. O Rá-Tim-Bum ganhou prêmios internacionais. E ele passou de 90 a 94 ali. Tá certo que ele teve bastante reprise, né? Mas a produção dele ali, original, foi de 90 a 94. E teve capítulo pra cacete, acho que foram mais de 100. 192, na minha fonte. 192. E o Fernando Meirelles, né? Que é um diretor bem renomado aqui no Brasil, é um cara que era um dos diretores, né, envolvido na produção desse programa. E o Rá-Tim-Bum tinha várias esquetes, né? Ele funcionava mais ou menos com várias esquetes, né? Com vários personagens ali. Eu lembro muito da Esfinge. Uhum. Da Esfinge. Eu lembro muito do detetive, que eu não lembro o nome dele, mas tinha um detetive lá que eu gostava bastante. É aquele senta que lá vem a história. Não, então, Ivaldo, aí você puxou um negócio interessante. No senta que lá vem história, né? Você lembra de alguma história? Eu não lembro de nenhuma história, eu me lembro só da vinheta, cara. A vinheta marcou mais do que os programas. Não, e pior que eu achava Rá-Tim-Bum meio medonho, pra ser sincero, cara. Porra, o professor Tibúrcio era medonho, cara. O negócio que era medonho. Eu ia te falar que me dá um cagaço desse professor Tibúrcio até hoje, cara. Porque é muito estranho, é aquele chroma key cinza, e aí vem o Taz pintado de preto e branco, assim, e você fala, cara, não é normal, tá ligado? Tipo, se é pra criança, criança, não tem como. Então, cara, da onde veio essa ideia bizarra, tá ligado? Pra mim não faz, nunca fez sentido, tá ligado? Pra mim, eu olhava aquilo e achava que umas coisas lá eram tudo demônio, velho. Você é louco, era uns negócios meio, tipo, bem medonho, tá ligado? O cara ficava pequeno, entrava na casa de boneco, o outro era esfinge que falava que era feio pra cacete, mano. Tinha uns negócios que me dava realmente medo, lá. Mas você tem raiva da esfinge porque você não conseguia acertar o enigma dela. Também não acerto até hoje, mas ok. Mas o Vinícius citou aí da esfinge e do detetive. Era o Euclides, né, Vinícius? O detetive, que ele tinha a cobra falante. Isso, isso. Junto dele, é. O Euclides e Silvia. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais lembro do Rá-Tim-Bum era sempre aquelas duas sketches inicial e final, que tinha a família, tinha as crianças lá, e também daquele quadro dos ETs, os agentes 0 e 00. Sabe, que eles ficavam voando pela cidade de São Paulo, assim. Sim, puta, isso era muito legal. Isso era muito legal, cara. E eu lembro de uns anos atrás, assim, navegando na internet à toa, eu descobri que o agente 0 é ninguém mais, ninguém menos que o cara que é a Mama Busqueta nesse programa de fofoca, cara. Porque, assim, o mundo explodiu, cara. Nossa, você já começou esse podcast com a revelação bombástica. Essa foi foda. Bomba! Não, mas foi, eu não tinha noção, cara. Ligado? Fala, caralho, minha infância foi uma mentira. Não foi, mas foi estranho. É que nem o... Você lembra do Dr. Barbatana que tinha? Mais ou menos, cara. O quadro era tosquíssimo, era ele. Ele só apresentava as minas que caíam na piscina. Mas você sabe quem é ele? Quem é o Dr. Barbatana? Não, não lembro, cara. É o Marcelo Mansfield. Ah, caralho, cara. Cara, é muito bizarro, né, cara? É, bicho, é, você começa a lembrar, igual a gente tava falando do Euclides. O Euclides é o Carlos Moreno, que foi garoto propaganda da Bombril aí por sim. 20, 30 e poucos anos. Sim, é ele mesmo. Homem, Rá-Tim-Bum é um programa muito bom, cara. E não só o Rá-Tim-Bum, mas eu acho que... Eu não vou dizer a dinastia, porque depois teve muita porcaria, mas Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum são dois marcos, assim, da TV e da nossa infância. É, eu acho que o Castelo, com certeza, entre qualquer lista de qualquer pessoa que for puxar pela memória da nossa idade ali, que era criança nos anos 90, com certeza. Consumiu. Peraí, eu não entendi uma coisa até agora. A Mama Brusqueta estava... estava no Rá-Tim-Bum. Isso mesmo? Ela ficava voando por São Paulo. Isso. A Mama Brusqueta voava sobre São Paulo. Ela é um alienígena, você nunca percebeu isso? Tá nítido. Meu velho, que bombástico, mano. Deus do céu, não sei como... Eu não vou dormir hoje. Ah, você tem que imaginar minha cabeça, Santos. Eu tô entendendo que tem um disco voador no formato de uma brusqueta que voa por São Paulo... Você já foi um pouquinho além, Valdo. E só pra gente não deixar passar, né? O Castelo Rá-Tim-Bum também, eu tenho... Assim, eu marquei como um dos programas que eu mais assisti na minha infância, com certeza, eu assisti muito. Ele teve sua exibição original ali de 94 a 97, então foi bem que um sucessor mesmo do Rá-Tim-Bum, né? É, tá no nome, né? E o Castelo Rá-Tim-Bum teve cerca de 90 episódios, sem contar o filme, né? Todo mundo assistiu o filme na época. É, cara, bem lembrado, porque assim, teve menos episódios do que o Rá-Tim-Bum, mas pegou mais a galera, e tanto que tem exposição, voltou com o filme, eu não sei... Não sei dizer para as pessoas. Eu particularmente prefiro o Rá-Tim-Bum, mas entendo e acho super normal também quem goste mais do Castelo. Tinha muitas coisas boas ali. Eu particularmente gostei mais do Castelo. É que o Castelo, por ser, era, era um negócio mais fechado, né? Ele não tinha tantas sketches também, era mais concentrado, sabe? Mas eu preferi o Castelo também, cara. E é uma das produções brasileiras mais bem feitas que existe, cara. E vocês chegaram aí na exposição? Não, eu não fui, não consegui. Eu não consegui ir, não, né? Não tive vergonha na cara de ir, porque ela passou por São Paulo várias vezes. Acho que foram 3, eu acho. Porque as dos. Não, mas ela ainda não. Não sei. Porque ela vem em temporada curta, né? E o sucesso dessa exposição é reflexo de quão impactante foi o Castelo Rá-Tim-Bum na infância de muita gente, né? Porque, olha, eu fui na exposição quando ele ainda tava no MIS. E. Cara, muito legal. Muito legal mesmo, cara. Você realmente sente dentro do programa. E eu acho que agora ela tá lá no Memorial da América Latina, se eu não me engano. É isso aí mesmo. Ela virou meio que uma atração fixa ali. É, virou uma atração fixa. Quem tiver a oportunidade de visitar, visite, porque é demais, assim. É, traz você de volta à infância de forma instantânea, cara. É muito legal. Eu tenho uma história muito bacana com o Castelo Rá-Tim-Bum, porque além do filme, do programa, tinha peça também de teatro do Castelo, né? Com... E você assistiu? Assisti, mano. O Pedrinho, não, Pedrinho não. É, o Pedrinho era o menorzinho, né? O Zequinha. Não, o Zequinha. Tinha o Pedrinho, que era o maiorzinho. Ele não, era o Pedro, era só Pedro, não tinha Pedrinho, era Pedro. E o Zequinha? Pedrinho, Luizinho, o Zezinho. Ah, aqui, tá, o Pedro. Ele mandou calar a boca, mano. Imagina quando você tá gostando da peça. Não, mano, é porque eu tava na primeira fileira, aí tava tendo mó trama lá, que o doutor Pompeu, Pompilho Pomposo lá tava querendo foder com todo mundo, por sinal. E aí eu tava gritando lá, caralho, meu, faz tal coisa, né? Na época eu nem sabia falar caralho, né? Eu tipo, pô, faz tal coisa, ele quer ferrar com você, não sei o quê. Aí o Pedro me mandou calar a boca, porque eu tava gritando no meio da peça, sabe? Foi inesquecível. Tem que acabar a criança, cara, não pode. Criança dá muito trabalho. Ia ser mais da hora se ele pegasse a Celeste e batesse com ela na sua cara. Ia ser muito épico. Mas já que a gente tá pegando um gancho e começou com a cultura, que eu acho que é automaticamente o que vem na cabeça, a cultura tinha vários programas, né? É porque também é o Canal 2, né? É o primeiro. Pegando um... É porque assim, como na cultura os caras trabalhavam... Um mesmo ator trabalhava um monte de coisa, né? Entre eles o Luciano Amaral, que fez o Mundo da Lua, né, cara? Episódio de hoje, o primeiro da classe. Porra, bem lembrado, viu? Podem. Alô, Planeta Terra chamando. Cara, muito bom aquilo. E o capítulo do lobisomem me assusta até hoje, cara. Puta que pariu, ia falar a mesma coisa, velho. Cara, ele me assusta, mas porque assim, ele é muito mal feito, cara. Eu acho ele muito horrível, assim, dentro da qualidade da série. Na verdade, dois episódios me marcaram muito. Do lobisomem, que eu concordo plenamente com o Everton. Me assustou pra caralho aquela porra daquele lobisomem andando na casa do maluco ali, tendo que se esconder debaixo da cama, o caralho a quatro. E o episódio em que o sonho dele era só comer batata frita. Aquele episódio me marcou também. No mundo da lua não tinha ele tinha um videogame que era um tipo um Mario genérico, vocês lembram disso? É outro capítulo também marcante, esse daí. Que o personagem vem, né, e aparece na casa dele, não é? O Mundo da Lua eu não peguei quantos capítulos teve. Eu acho que não foi uma série tão extensa. Não sei se teve muitos capítulos. 52. Ah, então teve. É uma temporada só. Mas teve muito mais do que eu imaginei, né? Cara, uma coisa legal do Mundo da Lua que a gente sempre via é que, assim, apesar de ser uma produção da Cultura, ela tinha parceria com o SESI, por isso que tinha aquelas filmagens da escola. E eu sempre ficava assim, ah, eu quero estudar no SESI. E teve apoio da Rede Globo, porque a Rede Globo liberou os atores pra fazer, né? Você tinha o Antônio Fagundes, que era o Rogério, o Gianfrancesco Guarnieri, que era o avô. Tá, você tinha esse apoio, não era só coisa da Cultura, tinha mais coisa envolvida no meio. Qual é o nome daquela menina feia que fazia irmã do Lucas Silva? O nome da irmã ou o nome da atriz? O nome da irmã eu não sei, o da atriz menos. Esquecível, né? Foda-se. É, Maiana Blum, cara. Ela era a Juliana Silva. Nossa, mano. mano. Eu tô vendo uma foto aqui, a sobrancelha dela é horrível. Parece uma coisa só, velho. Que o Sanderson tem com as sobrancelhas? Sanderson, é louvável seu toque feminino com detalhes estéticos. Ele se preocupa. Olha a taturana, pega uma foto da menina, vê a taturana, vê se você consegue suportar olhar isso. Ele se preocupa muito com a sobrancelha das meninas. Um pouco de vaidade. Mas se eu não me engano, das histórias, tipo, lendo sobre a série, ela, por exemplo, ela, a única coisa que ela atuou foi praticamente isso, tá ligado? Depois ela não atuou mais. Depois ela se formou no SESI e foi fazer outra coisa, né? É, e o cara lembrado, mano, o Luciano Amaral, até hoje é o Lucas, né, mano? É, você pode definir muito a idade dependendo de como você referencia ele, né? Tem a galera que vai identificar ele como Pedro, o Castelo Rá-Tim-Bum, e os mais antigos vão lembrar, ah, é o Lucas, sabe? Uhum. Outra coisa que eu achava legal também era justamente o pai ser o Fagundão, né? O Antônio Fagundes, de bigode, que ele era enquanto a mãe era meio casca grossa, dava bronca, o pai era mais gente boa, sabe? Bigode de respeito, por sinal, né? É verdade. E agora que eu tô me tocando, o Lucas Silva Silva e o Pedro, ao mesmo tempo, me mandaram calar a boca. Olha que legal. É verdade. Os dois incorporados ali, né? Não era qualquer um, né? Era um personagem histórico da sua infância. Exatamente. Ele deveria ter falado, Sanderson, Planeta Terra chamando, calha a boca agora. Eu seria muito feliz. Dos programas ali originais da Cultura, acho que esses são os que mais marcam, né? Tem dois programas assim, eu não sei se você vai entrar em seriado, Ivaldo, mas dois programas da Cultura mesmo, que é o Gloob Gloob, né? Sim, porra. Gloob Gloob. Que era os peixes com cara de gente, assustador também. E o outro. Mas o Gloob Gloob, se eu não me engano, ele era muito de desenho, né? Eles faziam uma. Eles só faziam umas brincadeirinhas assim e tal, com a criançada, mas era mais de desenho mesmo. E tinha o X-Tudo, né, cara? X-Tudo era do caralho. Cara, o X-Tudo era muito bom, velho. Eu sabia outro também, que eu me lembro agora, tinha Cocoricó, velho. Patas de cavalo, dança de galinha. O Júlio chacoalhando e olha o copa começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cocoral, cocoricó, cocoricó. Tinha Cocoricó. Quem nunca assistiu Cocoricó, pelo amor de Deus, naquela época não tinha como. E o Cocoricó passava bastante desenho também, né? Também era um que tinha uns acontecimentos ali, com aquelas marionetes, mas passava os desenhos intercalados. Sim. Cara, Cocoricó nunca, sei lá, nunca me apeteceu muito, tá ligado? Não gostava na época. Então, não tenho tanto esse apego, né? Gostava pra caramba de Cocoricó. E outra curiosidade aí, porra, tem várias coisas. O cara, eu conheci o diretor e o cara que comandava os bonecos do Cocoricó. Eles mandaram você calar a boca também? Não, dessa vez não, ele tirou uma foto comigo. Eu vou mandar no grupo, pera aí. Que foi no trabalho que eu fiz, ele comandava um bonequinho chamado João Proteção. Não, mas se você me mandar a foto do cara, eu não vou saber quem é. Tem que mandar a foto dos bonecos. Vai ter o boneco do João Proteção, caralho. Ah, tá, então tá bom. O Júlio, velho, a turma do Júlio, cara. Rock rural, né, a música da abertura. É, e várias músicas marcantes também, né, que você fica as apresentações, né, as aberturas ali dos programas, as músicas ficam eternizadas também, né. Tinha um programa também que eu assisti, esse aqui era bem clássico, cara, era uma série de peças de teatro que é dos anos 80, chamada Contos de Fadas, vocês lembram? Sim, lembro. Lembro também, cara. Cara, eu tava dando uma pesquisada, não era pouca merda não, viu? Não, que era foda, velho. Não, eu já achava legal. Só que a atriz que... Foi uma atriz que fez aquela série. Que atuava e escreveu e tal, dirigiu a série em si. Que era a Shelley Duvall, que foi a esposa do Jack Torrance do Iluminado. Aquela atriz. E, caralho, velho, teve episódio dirigido pelo Tim Burton. Teve episódio dirigido pelo Francis Ford Coppola. O elenco, velho, passou tanto ator foda, atriz foda naquela série que eu desacreditei. Ó, Matthew Broderick, James Belushi, Christopher Reeve, Carrie Fisher, Jeff Goldblum, Robbie Williams, e teve episódio até que o Mick Jagger gravou, mano. Caralho, o bagulho era foda. Nossa, eu não sabia disso. Eu... Eu não curtia muito, sei lá. Não gostava. Eu assistia porque tava passando ali, né? Mas não fazia muita diferença pra mim. Mas interessante esses dados, não sabia. Eu só me decepcionei no maldito episódio do rabanete, velho. Porque a porra do episódio era uma mina que comia rabanete como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. E ela ia, pegava rabanete, passava no açúcar, sei lá que porra que era, e comia. Eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Falei, caralho, eu vou no mercado e vou comprar rabanete, né? Aí eu fui com a minha mãe no mercado, comprei essa porra de rabanete pra quê? Velho, que bagulho ruim da que arde, né, cara? Arde pra caralho, aquela merda. Falei, não vou mais assistir conto de fada. Me enganou. Eu passei o caralho do rabanete no açúcar, no pote de açúcar. Eu comi com tanta felicidade. Eu falei, nossa, vai ser a coisa mais deliciosa do mundo. Não, putz. Que desilusão. Mas fazer o quê? Agora, tua menção honrosa da cultura. Puta, acho que todo mundo vai concordar. É mundo de Bikman, né, velho? Mundo de Bikman. Porra, cara. Pra mim, o top, assim. Castelo Rá-Tim-Bum, depois Mundo de Bikman. Entendi mais o Mundo de Bikman do que na escola. Tô falando sério, cara. Cara, o Mundo de Bikman, ele tem, acho que, um dos melhores personagens que já, quer dizer, do meu estilo de personagem, que eu mais gosto, que é o Lester, né, cara? Que é um rato comilão. Lester era... Falastrão pra caramba, porque ele sempre dá uma tirada engraçada ali. E o Bikman, né, fazendo as imitações dos cientistas, de personagens e tal, eu achava aquilo maravilhoso. A Rose geralmente parecia uma psicopata além do carta, era meio assustadora. Cara, eu adorava quando eles começavam a girar aquele tambor com as cartas, e aí quando abria, por exemplo, o tambor ele era todo furadinho, então você via as cartas, aí quando abria a porta, vinha uma voz lá de dentro: fecha essa porta que tá ventando! Sabe, sempre tinha uma frase assim. É verdade. Nas aberturas tinha os pinguins lá, que sempre faziam uma besteira lá, era engraçado também. Dan e Léo, cara. Puta, sensacional esses pinguins. E o Bikman teve uns 90 episódios, teve bastante episódio. São 4 temporadas, mas eu acho que aqui no Brasil tem 3 e um pouco da 4, alguma coisa assim. Aí o contrato com a Sony acabou, deu um rolo. Tanto que a cultura ficava reprisando. Então, como não tinha uma ordem certa que eles passavam, cada semana a gente achava que era uma ajudante diferente. Aí quando mais velho eu fui assistir na ordem certinha, era uma ajudante por temporada, né? E o Bikman chegou a passar em outros canais, né? Não passou só na cultura, né? É, depois da cultura eu não lembro se teve em outro canal, mas provavelmente deve ter passado. Ele eu fui buscar a informação, ele passou rapidamente pela Record, mas foi tipo muito rápido mesmo, e já voltou pra cultura um pouco depois. Não faz muito tempo ele foi exibido pela cultura de novo, se não me engano em 2011, 2010 ali, ele tava passando de novo. E vira e mexe o ator que faz o Bikman tá por aqui no Brasil, né, em evento, coisa assim, ele tá direto por aqui. O Paul Zalum, né? É, cara, e legal que depois que a gente descobre o nome dele, aí você lembra dele gritando no seriado, né? Tem, por exemplo, uma palavra do meio, assim, todo mundo tem quando descobre alguma coisa, é gritar Eureka. Aí ele, Zalum! Só depois que eu fui descobrir que era o nome dele, sabe? É, esse tipo de coisa que era legal, esse improviso. Que a gente só vai pegar depois, né? Mas a missão dele de entreter, de ensinar também, né? Ensinava bastante coisa, assim. E fazia de uma maneira interessante, né? Coisas ali de física básica, química básica, que era super interessante, né? Que a gente não entendia direito o que era, mas a gente achava super legal. É, não só isso. Culinária também, né? Uhum. Cozinhando com arte, aí aparece aquela cozinha, aquela barata em cima. O cara todo sujo. Eu vou te falar, eu acho que... Ele fez uma musiquinha pra inércia. Meu Deus. É, cara, eu acho que o programa do Bikman, acho que tem uma galeria de personagens assim muito foda, cara. E quando aparece, eu acho que é o Isaac Newton, e ele, a gravidade é a lei, e em todos os episódios essa frase aparece de novo. Eles dão um jeito de encaixar essa frase em todos os outros episódios? Em quase todos, cara. Sempre que envolve algum assunto de física, eles falam que essa frase. É, outra coisa também, e aí é muito da dublagem, é aquelas cartinhas que eles liam, por exemplo, eles vinham de locais dos Estados Unidos, que lá já era uma piada, e na dublagem elas foram readaptadas, sabe? Aí, por exemplo, sim. Ah, José Profundo do Rancho Distante, que não sei o que, esse tipo de coisa, sabe? Aham, tinha bastante mesmo. E alguém tentou fazer alguma experiência que assistiu no Mundo Bip? Já, eu tentei fazer na escola, acho que não sei vocês, mas eu tentei fazer aquele foguete de garrafa PET, você fica apertando a bombinha. Esse é o mais clássico, né? É, e aquele vidro falso, aquele vidro de açúcar pra você quebrar. Vidro cenográfico, eu acho o nome. Assim. E deram certo? Assim, agora a pergunta que não quer calar. Sim, deram certo. Um foi por curiosidade, o outro eu fiz um trabalho de ensino médio, acho que do primeiro ano, alguma coisa assim. A experiência que eu já tentei na vida foi tentar fazer aquela mistura de açúcar, um pouco de cachaça, algo pra passar o dedo e ficar com o dedo pegando fogo, sabe? Pra poder queimar a mão. Parece ver se no mundo do Bic ou no mundo do Goró. Eu acho que esse experimento não passou no Bic, mano. Caralho, que experimento é esse? Eu tentei fazer o do cultivar bactérias do chulé no potinho. Eu criei um homúnculo e foi parar no Lago Ness, tá lá até hoje. Nós somos o Sistema Brasileiro de Televisão. Bem, a gente falou bastante da cultura e fora da cultura. O que vocês assistiram? O que vocês lembram que marcaram vocês? Bom, eu assisti quando era criança. Tá, aí vocês vão dizer se vale ou não vale. Pra mim, o que marcava muito era o Aqui Agora, da SBT, com o Gil Gomes. Aquela voz marcante. É, cara. Mas assim, é porque aqui em São Paulo, se eu me lembro bem, ele teve uma época que ele passava nesses horários onde passa a Cidade Alerta, essas coisas ali, entre 6 e 7 horas. Mas chegou a ter uma época que ele passava antes do almoço, logo antes de entrar, por exemplo, o Chapolin ou o Chaves. Então assim, eu tava almoçando antes de ir pro colégio de novo. E aí a gente acaba assistindo aqui agora e depois o Chaves. Não fazia sentido essa montagem de grade dessa pessoa, mas é porque a gente assistia, entendeu? E depois passava a Hora do Pesadelo, tá ligado? Cara, um negócio assim, cara, muito bizarro. O SBT sempre fazia isso. Você assistia num horário, Marcelinho Põe Vinho, 15 minutos depois era Banheiro dos Tubérculos, esse bagulho aleatório. Cara, o Silvio Santos, ele nunca seguiu uma linha fixa, né? Ele sempre, dependendo de como ele acorda, a programação muda e ninguém fica sabendo. Mas o Aqui Agora, eu lembro muito do Gil Gomes passando na TV, mas eu não lembro de parar pra assistir muito isso, de fato. Não, o Gil Gomes era o clássico, mas eu acho que a primeira versão do programa não era ele, e aí você tinha o... esqueci o nome do cara agora. Enfim, tinha um cara X lá que era um repórter, que é jurado do programa do SBT também, e vira e mexe ele fazia as reportagens de rua, e era muito bizarro porque você tava lá almoçando e ele, teve um tiroteio aqui, só que aí de repente a câmera corta e você vê o presunto esticado no chão. Aí ele fala assim, porra, saudável pra uma criança assistir isso na hora do almoço. Teve até transmissão de suicídio ao vivo, né? Uma parada assim, cara. Você já ouviu falar disso? É sério, deu uma indenização fodida pro SBT, teve que pagar pra família da pessoa. Que eles transmitiram ao vivo, ficaram lá 15 minutos esperando a pessoa se jogar. Ela se jogou de fato, eles continuaram transmitindo. Caralho, velho, não lembrava disso não. É bizarro. Ah, foi em 93, ó. 93 ou 94, não vou lembrar o ano. Mas foi um negócio absurdo. Foi em 94, é bizarro. TV brasileira é bizarro. Vendo esse lado, essa programação mais polêmica, ainda na questão infantil, vocês lembram do Clube do Hugo? Claro! Puta que merda. O joguinho, velho. O joguinho de telefone? Sensacional, assisti muito, muito mesmo isso. Caralho, que vontade louca de jogar aquilo ali. É uma delícia quando a criança apertava e não dava certo, tá ligado? E eu batia o carrinho, velho. Era maravilhoso aquilo. Nossa, tinha vários, né? Tinha esse do carrinho da... Era um carrinho da mina, eu acho? Alguma coisa assim? Isso mesmo, cara. O carrinho da mina, cara. É, e tinha um outro que ele tinha que ficar pulando o tronco de árvore que vinha da tela. E você andava pro lado e tinha que pular. Sabe, esse tipo de minigame. Só que assim, era um delay tão absurdo. Acho que nunca funcionou aquilo, cara. É complicadinho, né? Deixa pra lá. O melhor é quando a criança conseguia ganhar e chegava no final e tinha que escolher qual corda ia puxar pra libertar a família dela ou dar merda. E quando dava merda era muito engraçado porque a criança se fugia. Ah, cara, esses joguinhos interativos era uma palhaçada ali, né? Se você simular aí, se você tinha o Go Show lá do SBT também. Nossa, Go Show, cara, é um clássico. Cara, ficava aquela máquina gigante assim, aí você gritava gol, aí o cara tirava a bola e sempre ia um goleiro profissional, um jogador pra tentar defender. É verdade. Porque assim, domingo à tarde, por exemplo, enquanto na Globo e na Band você tinha transmissão de futebol, o Silvio Santos dificilmente tinha. Às vezes ele tinha os campeonatos lá, mas geralmente ele sempre colocava esses programas no horário da tarde, começando da noite ali, pra tomar a galera que acabou de assistir futebol. O Gol Show foi uma boa lembrança, eu não lembrava, eu assisti muito também. Os goleiros profissionais iam e tal, é verdade, era bem legal. Mas assim, de forma geral, o SBT era um antro de bizarrices, né, da década de 90. Se tinha coisa bizarra, era no SBT, né? Quem lembra da Gata Molhada no sábado? Nossa! Muito infantil a Gata Molhada, sabe? Porra, a Gata Molhada era tenso, né, mano? Pô, que programa era aquele, mano? Banheira do Gugu, velho. Você é louco. Domingo, domingo, domingo legal. Não, o Domingo Legal, cara, eu acho que ele tem das maiores vergonhas alheias da TV brasileira. Era um soft porn, cara, na moral. Naquela época, jovens, aqui, eu era, o quê? Sei lá quantas eu tinha, 5, 6. Agora, quem tinha uns 14 ou 15, era a chance do cara, assim, de final de semana, difícil acesso a Playboy. Cara, era a chance de ver peitinho na TV aberta, sem reprimenda da família, porque tá ali, tá todo mundo vendo, não sou só eu. Então, imagina, mano, um jovem de 15 anos assistindo aquilo do lado da avó de domingo, barraca armada, que coisa horrível. Era bizarro, realmente, como isso passa. É assim, bizarro a gente pensando hoje, né, com o momento que a gente vive, um programa daquele ser exibido no horário nobre de domingo, né? Ali, horário de meio-dia, uma hora da tarde, né? Mas só pra fechar o Domingo Legal, quando chegou o Van Damme ali foi o nível, assim, aquele era o nível que eles iam conseguir chegar, né? Cara, aquilo tá gravado na minha mente, era 2001, aquela coisa, a Gretchen tava lá cantando, e aí o Van Damme foi ali tentar dançar, e o Gugu... Olha aí! Tá barracarmada, que não é que... E o Van Damme tentando esconder aqui, cara... Como assim, né, mano? O apresentador envergonhou o cara, tipo, de uma maneira mais bizarra possível. Era sem limite, tá ligado? Cara, era bizarro, porque assim, o Van Damme, ele é meio silencioso, porque assim, ele veio pra um país que é quente pra caralho, e ele tava usando uma calça mega colada, colorida, ou seja, se o cara soltasse um pum, você via a bolha de gás descendo pela calça. E aí o cara ficou armado, e aquele negócio, né, ele tentando esconder, e o Gugu tirando a mão dele da frente, a Gretchen em cima. Cara, e isso domingo era do almoço, sabe? A família toda reunida. Cara, mas do Domingo Legal, que eu me lembro mais, tipo, da minha infância, mas bem novinho mesmo, cara, era os Mamonas Assassinos. É a coisa que mais me marca do Domingo Legal. Cara. Porque era o Domingo Legal e no Faustão, né? Era a briga pra ter o Mamonas, né? Mas eu me lembro muito mais no Domingo Legal. É que o Domingo Legal foi o primeiro programa de TV deles, né? Que eles foram pro Faustão depois, mas quem colocou eles na TV, colocou uma câmera na cara deles foi o Gugu, né? E era praticamente todo mundo. E eles estavam lá. Agora imaginando Mamonas Assassinas, eles surgiram na época certa, né, cara? Porque se fosse hoje, eles seriam espancados pela Motomi, né? Hoje não tem como. O Everton falou de menção nostálgica. Pra mim, a menção nostálgica que eu mais me lembro com carinho, o Domingo Legal era... Que bizarro, como que era? Era o As Lendas Urbanas. Puta que bagulho bizarro. pingado de sobrenatural. Né? Outra coisa do Domingo Legal, o ET e Rodolfo, vocês lembram? Prepara a busanfa. Ordinária. Põe a mão no bigulinho. Ordinária. Segura a calcinha. Ordinária. E também a cueca. Tudo bem. Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do... Nossa, que tinha um quadro, acho que era do Evandro Mesquita, que ele ia invadir a casa das pessoas, acordando as pessoas, nossa, cara. E aí o Maguila recebeu ele com um tiro, cara. Foi muito bom isso. Tinha uns quadros que ficaram marcados ali, né? Que era a cara do Gugu, né? Quando ele ia na casa do cidadão e pedia, pô, pega uma xícara. Aí o cara tinha uma xícara azul. Aí o cara tinha que procurar na casa e tal. Entrega pra ele e ganhava um pula-pula do Gugu. Um boneco do Gugu. Uma bola do Gugu. O Gugu tinha brinquedo, tinha todos os brinquedos do mundo do Gugu, cara. E o legal era assim, que ele ia pedindo as coisas e as pessoas sempre tinham. Depois ele começava a pedir uns negócios meio absurdos, assim. Aí a pessoa não tem. Eu não tenho, aí corre. Vê se o vizinho não tem, vê se o vizinho. É bem isso. Na rua, vai, caralho. É, me vê o ovo de codorna mansa do interior do Ceará. Fala, não tenho, vai no seu vizinho, se vira, vai na rua, pede. Vai, pobre do caralho, arruma essa porra aí. Só faltava ele gritar isso, né? Só faltava. Cara, o Gugu era igual o Luciano Huck. Ele, ao contrário, porque o Luciano Huck, ele humilha o pobre, mas depois ele arrisca. O Gugu ajudava, depois só humilhava o pobre. Mas o Luciano Huck, ele dá, sei lá, ele arruma a casa do cara, o Gugu dava um pula-pula dele. Então, mano, o Luciano Huck dá carro, dá casa. O Luciano Huck dá muito processo. Ganhar o pula-pula do Gugu deve ser foda, velho. Não, mas não tem ninguém mais nostálgico que dava as coisas pro outro do que o Silvio Santos com seus aviõezinhos, no topa tudo por dinheiro. Olha o nome do programa, topa tudo por dinheiro. Quem era o retardado lá daquele vídeo que não conseguia acertar a figura de nenhum? Moisés. Não consegue, né, Moisés? Você acha difícil, então? Vou trocar. Pronto. Não. O que você prefere? Pode falar o nome? Não, tem que mandar desenhar. Não consegue, né? Não vai mal. Então não tem nenhum problema. Você recebe o prêmio de participação. Ganhou R$80. Tá vendo? Ganhou R$80. Tá bom? Tá legal. Eu vou para o auditório. Quem quer? Quem quer dinheiro no auditório? Vamos lá. Quem quer? Moisés. Não consegue, Moisés. Cara, isso é muito maravilhoso, cara. Cara, esse vídeo é um dos melhores que existe. Raquete de tênis, olha. Muito bom, cara. É muito louco. É muito louco o Silvio Santos desistindo do cara, velho. Pior que é, tá o dinheiro, vai ser feliz. Não, o Silvio Santos não deu dinheiro pro cara, não, velho. Ele desistiu, velho. Ele falou, não, você não consegue, velho. Coitado do Moisés. Não sei se ele tava nervoso, qual é que era, mas assim, o cara literalmente travou, cara. Ele não saía do lugar, ele não conseguia fazer nada. Nossa, mano. É, comentando do Gugu, um programa também que marcou muito, que eu assisti muito na infância, foi Passa ou Repassa. Passa ou Repassa tá no maior pique. Celso Portioli não dá moleza pra ninguém. Bobeou, leva a torta na cara. Passa ou Repassa, quem é esperto não perde. Ah, sim. Sempre esperava o dia que o Santenês fosse participar do Passa ou Repassa, mas nunca aconteceu. Nunca, o máximo que aconteceu. Não que eu saiba, pelo menos. Não, nunca. O máximo que aconteceu é que o Santenês foi naquele genérico num programa da Eliana. Exato. Eu lembro de alguma coisa. Puta merda, velho! É verdade, cara. Eu lembro que lembra só... disso, Everton. Agora que eu lembrei dessa porra, velho. Ai, cara. Era o Repassa e Passa? Não, era um programa genérico que da Eliana, só que assim, passava à tarde. É, ele passava durante a semana, não era igual Passa Repassa de domingo, tá ligado? É. Mas era um programa de competição entre escolas, então uma vez isso até não estou. Deu, né, por sinal, eu lembro. Eu me lembro que eu assisti essa porra e não reconheci um filho da puta lá do Santenês. Nem eu. Você é tudo nem figurante. Eu, porque eu acho que a gente tava na quarta ou quinta série, pelo menos eu, o Vinícius e o Vivaldo, mas eu acho que eles chamaram o pessoal assim que já era da sétima ou da oitava, um negócio assim. É, então. O nome do programa era Eliana no Parque. É. É, lembra lembra o programa do Gugu lá nos anos 80, Domingo no Parque, né? Gente, alguém aqui assistia Sabadão Sertanejo? Sabadão Sertanejo. Gatinguele, Simoni, só pra contrariar, Gian Giovanni, Angélica, Conrado, Bete Guzzo, Cor da Pele, Dominó. Sabadão Sertanejo com o Gugu. Eu assistia, por falta de opção, cara. Mas eu assistia porque, assim, eu ficava esperando, porque depois tinha a Praça Nossa, né? Não, mas eu tenho uma história engraçada com o Sabadão Sertanejo também, cara. Eu tenho várias histórias engraçadas, né? Tem uma vez que eu tava viajando a trabalho, tava indo lá pra Bauru. E a gente parou numa cidadezinha, perto de Bauru, onde fica a fábrica da Ambev, que é famosa pela cerveja lá de Jaú, né? Que tem água de Jaú, fala que é a melhor cerveja do Brasil. E aí eu parei num boteco, 10 horas da manhã, com meu chefe, mais duas pessoas, pra tomar cerveja. E do nada, o cara chegou, um amigo do cara, e falou assim: ah, mano, você ainda tá treinando, pá, não sei o que. Ele: tô ensaiando. A gente: ensaiando o quê? O cara: não, porque eu sou cantor sertanejo, né? Porra, que da hora, começa a cantar aí. Aí o cara começou a cantar, cantava bem pra caralho, e ele começou a contar, mano. O maluco participava do Sabadão Sertanejo, tinha CD e a porra toda. Ficamos lá até 3 horas da tarde ouvindo sertanejo. O cara deu CD autografado, cara. E ele era dono de boteco no interior de São Paulo, ganhou tudo que ele tinha por causa do Sabadão Sertanejo. Viu só? Mano, bizarro. É, ali no SBT, o que mais tinha de bizarro? Bizarro tinha bastante coisa, né? Mas eu gostava de Show do Milhão, mano. Show do Milhão que era da hora. Até hoje eu não consigo esquecer do dia que o Silvio Santos tava com um cara, um japonês, e ele perguntou: o iogurte de ameixa é feito do quê? Banana, dinamite, o cachorro ou ameixa? Ele perguntou, isso mesmo, né? Cara, tem, isso é famoso. Eu não lembro. Isso é muito engraçado. Cara, o que eu lembro do Show do Milhão, eu já citei isso em um outro cast, foi a apresentação dele. Porque, assim, o Silvio Santos vai estrear na TV brasileira, não perca, não sei o quê. Mas era uma apresentação que, assim, era uma tela escura, e de repente começava a cair raio, aí um vídeo passando por um cemitério. Aí eu pensava, aí ele: aguarde, está chegando. Aí todo dia é uma contagem regressiva, né? Faltam tantos dias. Aí o caralho, vai acabar o mundo, né? Aí chegou no dia, Show do Milhão, o maior programa internacional. Blá, blá, blá, blá, blá. Aí eu: caralho, velho, tudo isso pra apresentar porra de um programa de pergunta e resposta, velho. Eu ficava com um cagado do caralho. Mano, mas tinha umas respostas, mano. Puta que pariu, velho. Era de doer, mano. Até eu, que era retardado, uma criança idiota, né, conseguia responder. Lembra quando responderam que Via Láctea era uma marca de leite, mano? Eu lembro. Cara, Só depois que você tá na faculdade, assim, que você percebe que os universitários... É inútil você perguntar pros universitários. Cara, eles não sabem de porra nenhuma. Eles colocaram os universitários como se eles fossem o nível acadêmico mais alto que você consegue ter na vida, né? Os caras estavam no primeiro semestre, tinha acabado de sair do bar, tipo, você colocou os caras lá pra responder as perguntas. Os caras não sabiam menos que os caras estavam perguntando. Coitados dos japoneses lá. Universitário, me ajuda. O iogurte de ameixa é feito do quê? O universitário, é de iogurte, idiota. Cara, mas é que assim, a primeira pergunta era sempre uma pergunta idiota. Tipo, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, sabe? Era preto, azul, rosa, vermelho... A primeira é sempre esse tipo de pergunta idiota. A partir da segunda, começava a ficar difícil. E depois, cara, lá pela quinta ou sexta pergunta, começava a fazer umas perguntas absurdas. Se você não manjasse nada, você não conseguiria passar, cara. E geralmente galera desistia por ali. Lembrando da pergunta do milhão lá, né? Que não era das mais difíceis também. Que o cara tinha que responder quantas letras tinham ordem e progresso, né, na bandeira do Brasil. O cara, meu... É, ele errou porque ele esqueceu a letra M mesmo. É, ele só contou ordem e progresso. Ele contou só ordem e progresso. Eu tô vendo uma aqui, mano. Que é como é chamada a doença que está clareando a pele de Michael Jackson. Uma das opções é pedofilia. Puta que pariu, velho. Então, é, o Ratinho a gente vai comentar na fase da Record, né, cara? Ah, mas eu acho que a fase da SBT a gente viu bastante também. A fase da SBT eu acho que foi a que a gente mais viu, mano. Ratinho era uma obra de arte à parte, aquilo ali. Era outra dimensão, aquela porra. Cara, na boa, todo mundo esperava a hora do teste de DNA. Até a gente, cara, que não gostava dessas coisas, tava lá assim. Não sabia nem que era um teste de DNA e tava esperando pra fazer o teste. Tinha que dormir cedo pra ir pra escola, foda-se. A gente ficava lá assistindo. Cara, o que eu mais me lembro do Ratinho é o Chupacabra, cara. Caralho, eu ia falar a mesma coisa, cara. Eu lembro bastante do Homem Grávido também. Caralho. Vocês lembram do Homem Grávido? Lembro. Não lembro. Eu não lembrava disso. Homem Grávido é foda. Cara, agora eu tô lembrando. Nossa, agora lembrando, cara, que coisa absurda. Eu fiz CFC com a cantora do Ratinho, velho. Da banda do Ratinho. Você fez o quê? CFC, tirei carteira de motorista com a menina que cantava na banda do Ratinho. Nossa, você é um superstar, a gente não sabe, velho. Você conhece todo mundo. É que cantava Viena Ré? Era isso? Oi? A musiquinha do shampoo de cabelo? É, não, ela cantava na banda, mano. Um monte de música bizarra. Todas aquelas introduções do Ratinho, ela que cantava. É, porque eu acho que a mais clássica é do teste de DNA, né? É, então, era isso mesmo. Ela até também ganhou esse CD autografado dela. Caralho, Santos, você é um ímã pra... Caralho, cara. Mas, falando do Ratinho, agora, eu tenho quase certeza que isso foi na Record. Na primeira fase ali, logo quando ele apareceu, que é a revelação pro mundo do ET. Cara, aquilo é maravilhoso. Foi na Record. Aquele episódio, aquele programa é um... Ele vai entrar... Ele já entrou pra história da TV brasileira. Ali é sensacional. Cara, e o programa do Ratinho sempre foi um programa mega baixo orçamento, né, cara? Pelo menos na época da Record era uma mesa branca onde ele ficava, uma tela atrás, e aí minha lembrança, assim, uma plateia de um lado, uma plateia do outro, só que era assim, nunca era filmado no ângulo aberto, a plateia nunca tava cheia, era sempre meia dúzia de um lado, meia dúzia do outro, e o Ratinho descendo aquele cacete em cima da mesa. Ou no xaropinho, né? Que ele adorava bater nos personagens. Putz, o xaropinho, cara, verdade. Rapaz! Eu tinha a fita cassete do xaropinho. Saiu. É porque. Caralho, mano, que época. Um fantoche gravou a porra de um disco, cara. E deve ter vendido pra caralho. E tinha chocolatado. É, chocolatado eu lembro que tinha. Era ruim pra caralho. Tinha música que ele falava: quero me casar, não acho ninguém. Casar com mulher feia não convém. Ele cantou essa música. Você decorou mesmo? Eu decorei, cara. Eu tinha a fita cassete do ET e Rodolfo. Eu tinha uma galinha chamada Mary Lou. Um dia eu fiquei com fome e tracei a Mary Lou. Nossa, mas isso é mais antigo, hein? Isso eu acho que era o Traje Rigor, uma parada assim, anos 80 já, cara. É, eu lembro que o ET e Rodolfo regravaram essa parada aí. É, mas a outra música era a da Panela de Pressão, né? Isso, a panela. É, essa eu acho que é a mais famosa, com certeza. Comprei uma panela de pressão, só pra ver se eu cozinho mais depressa. Essa com certeza é a mais famosa. Que escujo. Só pra fechar o Ratinho, Outra coisa que eu achava maravilhosa eram as dramatizações que ele fazia, cara. Puta, ele zoava muito. Puta, era muito bom, cara. Eu lembro de umas que, tipo, ele ia contando o caso, ah, fulano de tal foi no mato e pegou a Mariazinha. E mostrava os caras meio que se agarrando no mato. Era o Maquito e mais alguém, né? Era sempre o Maquito e o... E como era? O cara que não tinha os dentes lá? Maquito. Não, tem um outro. O Rodela. Rodela, meu Deus. O Rodela, eu estava de férias há pouco tempo, eu vi o Rodela numa praia lá em Natal, ele fica lá direto. Caralho, só vocês estão encontrando todo mundo famoso. Ah, você viu o Sanderson? Ê, meu, também conheço o famoso, cara. Eu vi, tô me curioso. Conhece o Rodela. Eu só conheço o Nino do Castelo, mas não é tão importante assim, mas tá bom. Claro que é, Cássio Scarpim. Scarpim, né? Scarpim. Eu fui ver um monólogo dele, eu acho que em 2013, ali na Livraria Cultura, e eu tava na terceira fileira, então quando acabou, ele ficou conversando com a plateia ali e tal, e autografou o ingresso pra todo mundo, foi bem legal. Melhor do que a do Sanderson foi a minha mulher, no dia que ela tava no hospital Albert Einstein com a ex-patroa dela. E no elevador, ela se encontrou com o Tom Cavalcante, aí ela disse que ele olhou pra ela e falou, e aí, tudo bem? Aí ela, oi, tudo bem? Aí ele falou, então, eu sou o Tom Cavalcante. Ela falou, que bom. Saiu do elevador. Ah, é? Foda-se. Quem te perguntou alguma coisa? Que maravilhoso. Ela perguntou pra mim, nossa, amor, eu encontrei um famoso no elevador. Eu falei, quem? Ela, ó, o Tom do Tom Cavalcante. Ele se apresentou, eu taquei um foda-se pra ele. Ivaldo, manda um abraço meu pra Janaína, cara. Mandou bem. Cantar, anos a tocar os corações, anos pra ficar em todos os anais, anos musicais, anos de emoções, anos de glória, anos de história, anos de memória musical. Sair desse canal. 10 anos MTV. Não quero mais sair desse canal. Bem, a gente faz esses programas, mas um canal que, assim, marcou muito a minha infância e eu assisti muita coisa foi a MTV Brasil. E ali é uma infância mais pra pré-adolescência, né? Tem bastante coisa que a gente assistia. Canal 32, UHF em São Paulo. Você tinha que fazer uma mutreta pra pegar a MTV porque ela não sintonizava na TV normal. Tinha que botar bombril na antena mesmo, porque o negócio era meio difícil. Não, tinha mesmo. Não, a MTV não pegava muito bem, na verdade. Eu vou dizer, pra mim, o programa que mais marcou é o Rock Go. Não sei pra vocês. Ah, olha, pra mim, eu gosto muito do Rock and Roll, tem o Gol da Gogô, sabe, tem vários programas marcando a MTV, mas é impossível, cara. Hermes e Renato, falando em MTV, pra mim, é Hermes e Renato. Orgulhosamente apresenta Hermes e Renato. Sabe que eu vi aquilo nascer. Quando o Hermes Renato, sei lá, tinha uma sketch semanal de 15 segundos, aí depois ficou de um minuto, aí depois virou um programa semanal, aí depois começou a ter participação em tudo quanto era programa dentro da MTV. Foi um negócio absurdo, um sucesso absurdo. Eu também lembro muito bem das primeiras sketches, bem rápidas, que eram nos intervalos comerciais. Passava... Mas eu lembro que as primeiras passavam na quinta-feira à noite, assim, perto da meia-noite, sabe? O Hermes e Renato com certeza dá pra gerar um cast próprio só dele, dá pra gente comentar sobre Hermes e Renato. Dá. Mas o... Pô, a MTV tinha muito programa, né? E música, realmente. Cara, o Disque MTV é uma coisa que me marca muito, velho. É, eu gostava do disco, apesar de não gostar de algumas músicas, e eu achava legal que assim, você tinha de segunda a sexta aquele top 10, e no sábado você tinha um top 20, que era o dobro do programa, né, sábado à tarde. E era a maior chance de a gente ver as músicas que a gente gostava, né? É, exatamente. E aí você teve as apresentadoras, a gente, pra mim a mais clássica de todas é a Sabrina Parlatore, e aí você teve a Sarah, chegou até a Mary Moon uma época. É, eu disse que a gente viu. Mas um programa também que ali, junto com o Rock and Go, Hermes e com muita, foi o pior clipes do mundo. Começou já? Começou? Acho que começou sim. Começou o começo do fim, rapá. Que é a versão com o Marcos Mion. A primeira, né? Exato, a primeira. Eu assisti que não retardado. Tipo, pior clipes, eu assistia disso. Todas as reprises que passavam. Ah, deve ter ouvido. O YouTube continua muito bom, cara. Pô, é muito bom. É um negócio que envelheceu bem o pior clipes do mundo. Eu tava assistindo agora, relembrando, né? É muito engraçado, é muito engraçado. Isso porque é antes dos anabolizantes comerem o cérebro do Marcos Mion, né? Ele era muito bom. Tanto que, fazendo um paralelo do apresentador, o Marcos Mion fez muito... Eu assistia muitas coisas que ele fez na MTV, gostava bastante. E quando ele foi pra Bunch também, ele fez um programa que pra mim é sensacional, que chama Descontrole. Putz, que tinha o... Cara, era o Sidão, eu acho, que era um pássaro. Era o Sidão, né? E o... Não, o Vesgo era o Corvo. E o Vesgo era o Corvo, exatamente. O Sidão era o ajudante de palco dele. Quem puder ver Descontrole é sensacional, cara. Caralho, é muito bizarro. Vê o capítulo do Henri Cristo, cara. É demais, velho. Mas, voltando pra MTV, uma coisa que eu não vejo ninguém fazer era a MTV, ela mudou. Dava toda a programação dela na época do verão, que aí eles iam pra praia, aí você tinha os programas de Luau MTV, todos os programas se passavam na praia, sabe, aí tinha os programas da Marina, da Penélope, nenhuma emissora muda a programação dessa forma. Penélope era da hora, mano. Puta, então, essa era a fase que eu odiava, cara, eu não assistia MTV nessa fase. Eu adorava, cara. A MTV também rendeu bons programas, né? Um canal que a gente não comentou ainda, mas que é o maior canal da televisão brasileira, não por meu gosto, obviamente, mas é fato, é a Rede Globo de televisão. E com certeza a gente assistiu bastante coisa na Rede Globo de televisão. E eu já vou chutar o balde aqui. Como o Ivaldo citou num outro cast, ele adora Pokémon, a gente tinha Bambu Luar, apresentado pela Angélica. Cavaleiros do Futuro. Cara, aquilo era muito ruim. Pra caralho. É porque assim, Bambu Luar, ele era um quadro onde você tinha desenhos dentro deles e entre os desenhos você tinha uma história rolando, que era a Angélica interpretando uma personagem e depois tinha essa equipe e depois tinha os outros atores. Isso era muito bizarro, velho. E antes disso, eu acho que teve uma das coisas mais famosas que a Angélica fez, que era a Fada Bela, né? Isso eu lembro muito. É, cara, e que as histórias mudavam dentro do programa. Mas isso que o Ivaldo falou dos Cavaleiros do Futuro, cara, era muito bizarro, né? Os piores atores do mundo, os piores efeitos do mundo, era muito tosco, cara. Cara, isso me lembrou uma coisa que a gente não tinha comentado no SBT, né? Que era os tatuados de Beverly Hills, sei lá. Oh. Você se lembra desse programa? We'll be right back. Cara, pouca coisa eu lembro disso, cara. Eu tenho que forçar muito pra lembrar. Que era meio que um Power Ranger bizarro, genérico. Isso era muito bizarro, muito mesmo. Sei lá, se o Power Rangers, o orçamento foi duas coxinhas e uma paçoca, isso aí deve ter sido uma bala juquinha e um dadinho. Não, realmente, o nome em português era os Jovens... É o que que é? O Jovem... Não, Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Ou Jovens... No Brasil... Ó, Guerreiros Tatuados de Beverly Hills e no Brasil, isso em Portugal. E os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills no Brasil. Ah, foi... E ainda em inglês tem um alien aí no meio de tudo ainda. É Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Então nem humanos eles são. Mas ó, não, se você ver as fotos, vocês vão lembrar no ato. É muito bizarro. Mas voltando à Rede Globo de televisão, além de Bambu Luar, que é um clássico, mas vocês assistiram. Mas a Rede Globo de televisão, a gente teve o clássico TV Colosso, né? Porra, cara. Que eu, aí eu acho que é realmente uma coisa que todo mundo assistiu, né? Pô, eu vou te falar, cara. Eu não teve nenhum programa infantil que supere o TV Colosso pra mim, cara. Nenhum dos que eu assisti depois chega no final do TV Colosso. Porque assim, além de ser um programa com as próprias esquetes, né? Você tinha os cachorros que eram bonecos, né? Você tinha também os desenhos. E muito desenho bom passou ali, sabe? Aí passava Tartaruga Ninja, passava Animania, passava uma porrada de coisa. Mas a... Como assim boneco? Entendi essa parte. Eles eram bonecos, não era de verdade? Tá, tá, tá. Mas assim, a própria história era muito boa, cara. Porque você tinha ali quem fazia o roteiro daquela coisa? Era o Glauco e o Laércio, quer dizer, que são mega cartunistas famosos, conceituados, sabe? Então assim, era um programa muito bem pensado, muito bom, cara. Agradava tanto a gente quanto criança. E vendo alguma coisa esses dias pra relembrar, assim, você ainda dá risada de muita coisa. O TV Colosso eu não cheguei a reassistir agora pra lembrar, mas eu lembro de ter assistido muito quando passou. Um programa que também eu assisti muito na infância e agora eu posso estar errado. Então vocês me corrijam se souberem a informação certa, né? Família Dinossauro acho que foi originalmente exibida no Brasil na Rede Globo de televisão, né? Primeira vez, sim. Ah, então eu lembro bastante de assistir na Globo, né? É, passava domingo à tarde. E também é um programa que, pro brasileiro, pra nós que era crianças e até que era um pouco mais velho, vinha com um programa de comédia infantil, né? Na verdade, não era nem um programa infantil, né? Nos Estados Unidos era um programa já adulto, bem com humor negro, né? Bem satírico. E aqui no Brasil foi vendido como um programa de comédia infanto-juvenil ou até infantil. Ah, mas aquilo era muito bem feito, velho. Que bagulho lindo. Até hoje, você pega pra assistir, é bonito demais, cara. É muito bem feito aquele ali. É maravilhoso, cara. Ele tinha muitas sátiras que a gente não pegava naquela época, porque a gente não tinha noção da vida, do mundo corporativo, sabe? Uhum. É muito bom, cara. Eu peguei pra rever um dia desses, alguns episódios, e pra você ver como a gente tinha uma inocência e não pegava as frases de duplo sentido, né? Tem um episódio que o Baby, ele come muito açúcar e fica com um chifre no meio da testa. Aí uns caras lá de uma religião bizarra sequestram ele, aí o Dino vai lá pra resgatar, né? Aí ele chega pro Baby e fala, Baby, meu filho, papai veio te buscar, só que aquele rapaz que tá com a metralhadora na porta falou que eu não posso te levar embora, tá bom? Então papai vai embora. Aí eu, na hora você não se toca, mas porra, o cara com a metralhadora? Então, né? Você vai morrer se você tentar pegar ele. Era muito engraçado. É, realmente. Ele zoava muito o estilo de vida americano, né? Da classe média americana aí. Como a gente não fazia ideia como um americano vivia, pô, tava bom demais. Cara, tem um episódio que marca, mas principalmente depois de mais velho, que é chamado O Mundo Redondo de Charlene, cara. E basicamente é o seguinte, a Charlene, ela tem que fazer um trabalho pra escola, e aí o que que acontece? No trabalho ela resolve provar que a Terra é redonda, que a Terra não é plana, e o professor começa a zombar dela, que não sei o que, papapá. Ela faz o trabalho, apresenta, o professor reprova ela, aí ela é condenada, vai presa, e aí lá rola o julgamento dela, não sei o que, aí rola uma mudança que o juiz fala assim pra ela, tá bom, você pode decidir como que você vai morrer. Ela simplesmente pega e fala, ah, tá bom, manda ele jogar da borda do planeta. Aí daqui a pouco corta a ceninha, passa assim 3 meses depois, os caras voltando com a Charlene, a gente não achou a borda do planeta. Cara, muito bom, cara. Tem que botar esse desenho pros caras que acreditam na teoria da Terra plana hoje em dia, né? Mas então, pra você ver que essa parada não é de agora. Ela já tá rolando aí há algum tempo, porque Família Dinossauros tem quase 30 anos. E já tiravam um sarro disso naquela época. A Família Dinossauros de 91, ela foi exibida de 91 a 94, a exibição original dela. Mas assim, gente, aquilo lá naquela época era piada. Hoje em dia isso daqui é sério. Hoje em dia também. É, pelo menos é piada sempre, cara. Tem que levar a sério, mano, pelo amor de Deus. E fora, tem algum outro programa que vocês lembram, assim, que realmente marcou vocês? Às vezes tem alguns programas que passam algum canal muito X e também a gente não lembra direto, né? Vocês falaram da Manchete indiretamente. Eu lembro de um que passava, que era a Turma do Arrepio, cara. A Turma do Arrepio. Existe um edifício onde tudo acontece. E dele a alegria nunca desaparece. Lugar mais divertido você nunca viu. É o edifício do Arrepio. Aqui mora uma turma que você precisa ver. É a Turma do Arrepio. Outro igual não pode ter. Aqui mora uma turma que você conhece bem. Nossa, velho, boa. Alguém mais lembra? Que eram os atores vestidos como os monstros lá da Universal, que tinham vampiro, tinha a múmia. E mesmo esqueminha, era uma sketch, aí passava um desenho, um outro sketch, um desenho, e finalizava com uma sketch no final. Eu lembro disso aí. Eu lembro que depois disso passava o WMAC Masters. Santoy apresenta, diretamente dos estúdios da Universal na Flórida, Olympus Machine. Superstar, Red Dragon, Great Wolf, Tiger Claw, Panther, Tsunami, Star Warrior, Turbo, os melhores lutadores do mundo, lutando pelo Dragon Star, WMC Masters. Cara, é isso mesmo, cara. Caralho, vontade de ter aquele cinturão. Olha a vergonha alheia, cara. O Vinícius, um outro amigo nosso, o Gustavo, e eu, a gente ficava comentando da WCM Masters no colégio, cara. Eu achava muito foda. Eu achava muito foda, cara. Era o Mortal Kombat da vida real, cara. Porra, daquele japonês, o Tsunami nunca ganhou uma luta. É, cara. É porque, assim, na nossa cabeça, o chinesinho era o Liu Kang, o chefão final era o Shang Tsung, o negão era o Jax, e não tinha nada a ver, tá ligado? Mas, cara, é um programa muito ruim, cara, só sendo criança pra gostar daquilo. É muito merda esse programa, velho. É muito ruim, bicho. As coreografias de luta não fazem sentido, é muito ruim. Não, e rolava uma lição de... moral todo final do programa, né? Final, tipo He-Man, né? Ah, cara, era muito tosco aquilo. Enfim, galera, se tem mais algum, programa aí, vai puxando aí. A Globo, de comédia, assim, tirando que o Zorra Total já teve uma época que era mais ou menos, assim. Mas eu acho que o melhor que passou na Globo, assim, de comédia, nostálgico até, era os Trapalhões, clássico, assim, cara. Era muito foda, cara. Assisti muito também. Era maravilhoso. Né? A gente viu bastante, mas a gente já pegou uma fase, assim, muito de reprise e pegou aquela fase odiosa do Trapotel. Tinha o Conrado, tinha o André Sorvetão. Fala, nossa, que hoje. Tudo foi pro saco com o show do Didi, né? É, e aí puxando, olha como a memória é foda. Você tinha um programa infantil do André Sorvetão na TV Manchete, cara. Pouco antes da Manchete falir. Nossa. É, cara, passava numa lanchonete. Aí, claro, o André Sorvetão, o que, que ela fazia? Vendia sorvete. Ah, eu lembro desse programa. Ah, era muito ruim isso, cara. Eu só assistia por causa dos desenhos, cara. Era péssimo, na verdade, tinha desenho. Mas, puxando os Trapalhões, muito bem colocado, pô, assisti muito os Trapalhões, gostava bastante. Mas eu lembro muito quando ele passava já na fase de reprises, acho que era todas as tardes na Globo, era como se fosse ali o programinha do almoço, né? O que o SBT fez muito com as suas séries e tal. A gente não pode escolher de as escolinhas, né, que tiveram, né? Começou ali com a escolinha do professor Raimundo, depois teve aquela escolinha da Record lá, que eu também assisti bastante. Teve a escolinha do Golias também. Então, isso que eu ia falar, cara. Porque você tem as escolinhas, aí ia pra Record, era a escolinha do Magal, escolinha do Gugu, que foi feito quando ele foi pra Record, escolinha de não sei quem, tipo, um pouco valia a pena, além do original, era a escolinha do Golias, porque era o Golias, a Hebe Camargo e a Nair Belo cagando pro roteiro, cara. Eles pegavam a pauta e começavam ali assim, eu não vou falar isso, que não sei o quê. Começavam a improvisar e fazer piada entre eles ali, era o que valia nesse programa. Que o professor era o Carlos Casalberto. Fechar o negócio da comédia, agora que eu tô lembrando, sair de baixo era bem legal também, passava no domingo, se eu não me engano. Domingo à noite, Sai de Baixo é clássico também, e muito bom, também assisti bastante. Então, pra mim, a melhor época do Tom Cavalcante foi lá, olha só. A melhor, é o que ele estourou de fato, né? Nesse período. Ele apareceu na TV, no, na Rede Globo, né, num programa que fez muito sucesso ali, ele estourou de fato, né, virou um dos caras da Globo, né, o cara da comédia na Globo, talvez. Cara, e a gente chegou a falar do Minha Direta? Do Linha Linha Direta? Verdade, o Linha Direta. Que pariu, hein? Porra, a Linha Direta também era legal, hein, mano? Cara, a primeira versão era do Marcelo Rezende, né? Do Corta Pra Mim. Marcelo Rezende, é isso aí. Isso, o Marcelo Rezende trabalhando nas primeiras versões. Cara, e o que me dava mais medo eram as reconstituições, cara. Nossa, pode crer, velho. E era bem feita aquelas... Então, porque era muito bem feito, cara. E eu lembro que, assim, eu não sei porque eu assisti aquilo, porque passava A Grande Família e depois passava a Linha Direta, sabe? Eu não precisava assistir, mas eu ficava lá assistindo. Passou Linha Direta Mistério. Aí fudeu. É, que teve duas fases, né? Que foi o primeiro Linha Direta do Marcelo Rezende. Aí depois foi a segunda que era... Que revezava entre o Linha Direta Mistério e Linha Direta Justiça. É, que era o Domingos Dornelis que apresentava. É. Sim. O Justiça ainda teve o caso das máscaras de chumbo, que também era uma coisa meio... Cara, eu lembro disso, cara. Né? E no Mistério teve Operação Prato, Edifício Joelma. Era tenso aquilo ali, né? Então, esse eu gostava mais porque ele pegava coisas históricas, né? Acidentes históricos e tal. Fugia um pouco da linha do programa de ser um programa policial, né? Outra coisa que marcou muito a gente nessa época, saindo um pouco desses programas em específico, hoje você tem toda essa facilidade de você poder assistir o que você quiser na TV, mas a gente sofreu, mas ao mesmo tempo, em certo ponto, assim, foi legal, foi nostálgico, foi importante na nossa infância, que pra gente assistir um filme, puta que pariu, a gente tinha que esperar, saber qual filme que ia sair, aí todo canal, sempre que entrava nas férias da escola, eles, SBT, super filmes, lançamentos que vão passar nas férias, não sei o que lá. Então a gente acompanhava muito cinema em casa, tela de sucessos, tela quente, sessão da tarde, super tela, cine aventura, temperatura máxima. Puta, a gente tinha que ficar... Todos os blocos de filmes, né, que os funcionários colocavam. Cara, duas coisas que eu lembro disso foi quando o SBT inseriu aquela identificação visual de faixa etária. E o logo ficava verde, que era o filme liberado pra todas as idades, amarelo, que você tinha que assistir com restrição, e o vermelho, sabe? Que o vermelho era o filme mais pesado, assim. E eu lembro uma vez que o SBT passou um filme desses vermelhos numa sexta-feira, não lembro qual era o filme. Aí na semana seguinte tava passando os Batutinhas, que aí era a bolinha verde, aí a programação do SBT caiu por uma ordem judicial, ficou sem transmissão até o outro dia de manhã, aí na outra semana o SBT foi lá e teve que reexibir os Batutinhas de novo. Porque tinha exibido o filme que não poderia ter exibido? É, pelo horário. Porque assim, o filme começava 10 horas da noite e a justiça entendeu que aquele filme não deveria passar antes da meia-noite, entendeu? Imagina que como se a Band pegasse o Emanuele e passasse no horário da sessão trash, tivesse invertido o horário, tá? Quem sobreviveu a essa época da TV sobrevive a qualquer coisa. Ah, não. Tudo que aconteceu naquela época que a gente assistiu, pô, nunca vai ter alguma coisa que vai chocar a gente. Não vai. A gente já foi chocado o suficiente. Quer dizer, naquela época não era choque nenhum, né? A gente já tava no ritmo, né? Hoje em dia que a gente fala, viver nos anos 90. Mesma coisa o pessoal dos anos 80. Fala assim, anos 90, o que é anos 90? Enfim, galera, acho que é isso, né? Tem algum programa que vocês querem comentar antes da gente fechar? Menção honrosa que vocês não querem deixar passar? Vou fazer uma menção honrosa, que eu cheguei a assistir com meu pai, grande paizão, um abraço, que foi a novela O Coronel e o Lobisomem. Passava na Cultura, velho. Essa novela me marcou, que assim, foi num período meio complicado, foi com a separação dos meus pais, enfim, eu já tava trabalhando na época, comecei a trabalhar na quarta série, mas tudo bem. ele tinha barba já, aliás, ele tinha barba já. Aí o que acontecia? Eu tava trabalhando e pra mim jantar, eu ia até a casa do meu pai, que era mais próximo, e meu pai sempre inventava alguma coisa pra gente comer. Só que assim, meu pai não cozinhava muito bem, né? Então geralmente eu não comia muito bem nessa época. Um belo dia, e a gente assistia essa novela, ele chegou pra mim, eu nunca esqueço desse dia, ele falou, filho, eu comprei uma pizza aí, vê se come. Eu falei, ok. E meu pai me apresentou a lendária pizza de polenguinho. E essa pizza me marcou junto com essa novela. Não devia... Era boa? Eu vou te explicar como é que é a pizza de polenguinho. Tem um bar onde meu pai pegava comida e pendurava. É aquele bar que faz o salgado 7 horas da manhã e fecha com ele meia-noite. Ele pegou uma pizza, que eu acho que já deveria estar lá umas 3 semanas de calabresa. E a calabresa já tava meio esverdeada, ressecada, e pra dar uma decorada, ele comprou um monte de polenguinho e derreteu em cima da pizza. Puta! Isso se chama gourmet, Valdo. É que seu pai tá à frente do tempo. Hoje em dia isso seria gourmet. Nossa. É uma pizza de calabresa gourmet. É, com cream cheese. Estava lá eu assistindo o Coronel Lobisomem comendo pizza de polenguinho. Ai, muito bem, pra fechar esse podcast, a gente teve uma nova iguaria, assim. Se 20 quiser fazer o teste, né? Comprar uma pizza de calabresa e derreter polenguinho. Se algum ouvinte conhecer tantas pessoas famosas assim como o Sanderson, ou quiser comentar sobre seus programas favoritos na infância, seja ele infantil, seja eles não, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem todos os nossos podcasts. Todo domingo tem podcast novo. Você pode escutar pelo site, pode assinar no seu agregador de podcast. E segue a gente nas redes sociais: facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. É isso aí. Até o próximo episódio, certo? Certo. Certo. Alô. Certo, pessoal. Desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, que vai, que foi. Impérios de um lobisomem, que fosse o homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.